Live set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Live 7. O verão já acabou, mas o calor continua e por aqui as coisas também aquecem bastante, como, por exemplo, podemos desde já adiantar que temos um novo primeiro lugar na contagem desta semana. Mas fiquem por aí para saber tudo nestas 2 horas com o melhor da música eletrónica. Live 7. Bom, e abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, uma contagem que é elaborada através das vossas votações. Podem votar todos os dias em bupor.com. E é graças a essas votações que temos a tabela desta semana. Power Play. Número 10, tema novo para Tiesto e Hardwell. Move It to Zero 76, a mashup de Kevstar. 10. To the drum. Drum. To the drum. Damn girl, I like the way you move into the drum. Semana Crazy White Boy com este mega hit das pistas de dança Love You Better. 9. Time's fading now, oh, but don't you feel the motion inside? No more tears, no more tears. I can do, say I love you better. I can do, I do it on your body, lady. I can do, say I love you better. I can do, I do it on your body, lady. Holding you down, I said it's like a superstition. We do it all over, floor to your shoulder. I see the feeling on your face. I can do, say I love you better. I can do, I do it on your body, lady. I tears. I can't do, say I can love you better. I can't do, I do it on your body, look at. I can't do, say I can love you better. I can't do, I do it on your body, look at. Body, look at, body, look at, body, look at. Power. It's satisfaction. Estamos agora no número 8 a descer, este Hurricane de Kanye West e os 30 Seconds to Mars. Ei. Live Set. Vota no top do Live Set. Vota no top do Live Set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Esta semana no número 7, também a descer, temos David Guetta e Rihanna com Who's That Chick? 7. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Estamos agora no número 6, mais um tema novo, este Lose Control dos Midnight Sleaze. 6. We'll be right back. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Seguimos em frente com a contagem desta semana das 10 mais Live Set Bopor. Já sabem que há um novo primeiro lugar. Para saberem qual é, têm de ficar a ouvir até ao fim. Power Play. Vamos para o número 5, onde esta semana está Bob Sinclair featuring Rafaela Cara e este Farla Amore. me wonder. Live set. Yeah, yeah. Power play. Número 4 para Tom Boxer, featuring Antonia Morena, My Love. Já foi número 1. 4. Funky beat. Live set.

Power Play. Estamos já no número 2, onde temos Nadia Ali com este Promises. Thank you. Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Finalmente chegamos ao número 1 da contagem. Antes de o conhecermos, recordo mais uma vez que podem votar todos os dias para este top em bupor.com. O Live 7 vai assim divulgar a primeira posição desta semana, tema novo, e é entrada direta para a primeira posição, um tema muito votado, votado massivamente esta semana, este Wine a Waistline de Danny T. Vamos ouvir, é o número 1 esta semana. One. All the girls wind your waistline. All the girls wind your waistline. Now turn that ass around. Turn that ass around. Turn that ass around. Now drop it down.

djzelwish.com. djzelwish.com. You're waiting by the phone. Yeah, just hang up, we'll promise you. You'll never be walking alone. We'll make this world our own. Yeah, just come along, we'll promise you. You'll never be walking alone. We'll be right back. DJZLuis.com. We'll be right back. djzeluis.com. Funky Beats Live Set. Live Set. In the mix, DJ Zé Luiz. Exclusive Mix. www.zeluis.com. We'll be right back. djzeluis.com. djzeluis.com. We'll be right back. djzeluis.com.